Vocês.com. Olha a morena forrozeira de cangote do seu lado. Tô ficando arranhado com você, meu bem. Se rebolado, seu corpinho fica mole. Nesse bole, bole, nesse vai, vai, vem. Quando assuma a gente, chega a lateza. Gente só deseja passar bem com você, meu bem. Sim, sim, sim. Com você, meu bem. Sim, sim, sim. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Essa morena levantar o pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem? Vai ganhar sim. Vou fazer tudo pra ganhar no sim. Vou fazer tudo pra ganhar no sim. Meus CDs. Quem tiver um pendrive, pode trazer que a gente vai pôr o CD depois do show, beleza? Acabando aqui, já põe um CD de hoje mesmo no pendrive. Olha, morena forrozeira do cangote suado. Tô ficando arranhado com você, meu bem. Esse rebolado, seu corpinho fica mole. Esse bole mole nesse vai, vai, vem. Coração da gente chega lá, beija. Gente só deseja passar bem com você, meu bem. Sim, com você, meu bem. Sim. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Essa morena levanta o pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem? Se é disposto a ganhar. Sim. Vou fazer tudo pra ganhar. Sim. Vou fazer tudo pra ganhar sim. Bora, bora. É só depois do show, meu irmão. Tá gravando ainda. Tá gravando ainda. Tá gravando ainda.